Fica de quatro, novinha, safada, vacina, chegou. Vai tomar picada. Picada. Picada. Picada. Vai tomar picada. Picada. Vai tomar picada. Machuca ela, já sou. Picada. Pense, vem do pitaco. Meu patrão, Jó. Foi relaxada, ela tomou picada, ficou foi relaxada. Você tá vacinada, você tá vacinada, você tá vacinada. Bem-vinda. Paulinho, Victor Cell Prime, o rei do Xiaomi. Vai, Victor! Bárbara Vieira, Bela Grife. Fica de quatro, novinha, safada, vacina, chegou. Vai tomar picada. Picada. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. André CBS, o moral de Vitória. Picada. Picada na rapa. Não para não, bebê. Vai, vida.